Saindo do fundo do poço, MRN, como legítimo pitbull que defende o osso enquanto meu ritmo invade seu íntimo. Pra mim é ótimo, você treme, porque eu sou puto e grosso, se pá merecia o Grammy. Meu time, primeira divisão, segunda formação em ação. Sou veloz, sou voraz, rapaz, desde o pavilhão. Seleção ao ataque, a bola do Mike na mão de um craque como Tupac. Amaru, na sua escola minha rima é destaque. Zona Sul, sou pânico na prática, fórmula mágica tenho. Me pen, enquanto você vai eu venho, igual herói de desenho. Mudando tão veloz, o que não presta, o que te resta é tirar o chapéu pra nós. Você lembra da minha voz? Eu sou aquele do funk soul, sou aquele que você chupou. Vou lutando pela posição, sou o perigo de gol. Faz parte do meu show, te deixar no chão, no pé, como Mané Garrincha, só se não quiser. Você ouviu, Branc New, sentiu qual é? Meu time é de destaque, morte ao MC Jaraque. Branco MRN, minha seleção no ataque. Pra quem pensava que o terror acabou, pelo contrário, ele apenas começou. Sai que sai, o chão vai tremer. Vamos ligar, botar um toque. Sai que sai, o chão vai tremer. Pra quem pensava que o terror acabou, pelo contrário, ele apenas começou. Sai que sai, o chão vai tremer. Vamos ligar, botar um toque. Sai que sai, o chão vai tremer. Pesadelo, insônia, mijo na fronha. Esse time emociona e não é à toa. Joga um jogo louco, rouco. Meu parceiro aliado, branco lado a lado no rimado. Vamos que vamos mandando recado. Vamos! Vamos que vamos unindo os fatos. Sai da frente, olha a pulsação. Movimento e ritmo negro novamente em ação. Neil é meu nome, viu? Só se não quiser, eu sei que você quer. MRN de volta, a sigla retorna. A fim do combate, ou melhor no ataque. Time reformulado, eu não paro meu caro. Pro time do passado, deixo aquele abraço. Vou na fé e sigo com quem é. Pra vocês é difícil, né? Pra quem pensava que o terror acabou, pelo contrário, ele apenas começou. Sai que sai, o chão vai tremer. Vamos ligar, vou dar um toque. Sai que sai, o chão vai tremer. Pra quem pensava que o terror acabou, pelo contrário, ele apenas começou. Sai que sai, o chão vai tremer. Vamos ligar, vou dar um toque. Sai que sai, o chão vai tremer. O estilo é o que massa me define, espere que eu ensine. Rap não é o que faz. O Vini, meu time é sublime. A solução, o problema, o ataque é o tema. Que me solta, te prende, se liga na sigla. Me diga por que não me entende. Mais rápido que seus neurônios, não é à toa. Na boa, eu sou o anjo que colocou os demônios na garoa, porque eu não como mel. Mastigo abelha, pai pum na sua orelha, na sua telha. Até você ficar pinel, eu faço um escarcel, criando tendência. Meu vulgo não traduz minha aparência. Quanto mais branco, mais preto, até a última consequência. Você pode ser igual aquilo, ou pode ser igual a isso. Mas pra ser igual a mim, vai ter que mostrar serviço. Isso demora, eu faço há anos o que você tenta fazer agora. Então encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, ladrão. Meu time é de destaque, morte ao MC de Araque. Aí vai MRN, minha seleção no ataque. Pra quem pensava que o terror acabou, pelo contrário, ele apenas começou. Sai que sai, o chão vai tremer. Vamos ligar, vou dar um toque. Sai que sai, o chão vai tremer. Pra quem pensava que o terror acabou, pelo contrário, ele apenas começou. Sai que sai, o chão vai tremer. Vamos ligar, vou dar um toque. Sai que sai, o chão vai tremer. Pra quem pensava que o terror acabou,